Há um desespero, o sol, o céu a brilhar, e o mar que clama e dói-me tanto rejeitar. Eu não tormento, nada faço com prazer. Em te diante são saudades de lazer. Sem abraços, sem sorriso coletivo, sem encontro numa tarde de domingo. Nem no mar, nem no rio, sentadinhos. Quero apenas ser, no momento, um passarinho. Sem beijos, sem festejos, sem saída com os amigos, sem ida ao colégio. Sem beijos, sem festejos, com os amigos, sem ida ao colégio. Uma tarde linda, uma tarde que enlouquece, veste, esquece, não regresse mais ao estresse. Abandonados no asfalto a nível mundial, uso um ouvido, interiorizo o mundo anormal, anormal. Sem rosa, sem cheiro, sem calor e sem festejo, sem sabor, perdidos no tédio. E com medo enfrentamos pesadelos diários. O aconchego que nos une é mais um laço quebrado. Que aprendamos a sorrir não é fútil. Voltaremos a unir-nos que é útil. Enquanto o sol se consome, pena de flor que não dorme. Há um desespero. O sol, o céu a brilhar, e o mar que clama e dói-me tanto rejeitar. Eu não tormento, nada faço com prazer. Em te diante são saudades de lazer. Sem abraços, sem sorriso coletivo, sem encontro numa tarde de domingo. Nem no mar, nem no rio, sentadinhos. Quero apenas ser, no momento, um passarinho. Sem beijos, sem festejos, sem saída com os amigos, sem ida ao colégio, sem